1233, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Recife, 1288.260, bom dia. Bom dia. Certo. Aeronave 2, autorizado final do procedimento, ele é sexo e pista no 0, desce para 2.000 pés, o ajuste no 0 no 5, reparto estabilizado. 2.000 no 0 no 5, reparto estabilizado, 1.0 no 2. Bono 755, autorizado final do procedimento LSX-Way, pista no 0, desça para 2 mil pés, o ajuste no 015, reporte contabilizado. Sim, 2 mil pés somente, né? Posso te dirigir a dieta para o A235, até o través de ele, por que não perdeu o apoio? Gente, livre de desvio, reporte quando voando Duna. Guardarei. No 092, compartilhado o procedimento, chame a torre na frequência 198.95. Salvador, bom dia, 092, estabilizado 90. Bono 092, chame avistando, pista 10, teto estimado 800 pés, visibilidade 4000 metros. Gente, 1092. Avistando o Bono 092, assistência. Ciente, autorizado o pouso, 260 graus, 03 nós. E pouso 097. Bono 755, informa o Salvador para em condições de instrumento, 800 pés de teto, 4 mil metros de visibilidade e chuva nas vizinhanças. Bono 0092, no solo 38, liga direita, solo 121, decimal 19. 319. Jogou no 759, bom dia, pronto, ponto 0010. Voo no 759, pronto, no ponto 0. Vicente, mantém o ponto de espera. Mantém, vou no 759. No 755, completionado o procedimento, chame a torre 118, decimal 95. Camará. Decimal 9. 1, 8, 9. 2, Salvador, gol no 7. Gol no 7. 5, 7 estimado, 7, 0, 0, PES. Chame avistando. Autorizado pouso, 210 graus, 05 nosso. Já pode alinhar e manter? No 759, autorizado, alinhar e manter, pista no zero. 190, gol 1759. No 755, no solo 40, livre à direita, solo 121, decimal 9. 619, livre ao 755. Voo no 759, autorizado decolar, 210 graus, 05 nós. Eu decolar, iniciando o voo no 759. Passarelo 2223, está no ponto de espera da pistão 90, pronto. Passarelo 2223, autorizado, alinhar e manter, pistão 90. Autorizado, alinhar e manter, 90, passarelo 2223. Gol no 759, decola os 42, chame o controle Salvador, no 20, décimo 8. 208, gol no 759, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, gol no 759, decola Sampa 1. Gol 759, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, gol 759. Passarelo 2223 autorizado a decolar, 190 graus. Livre de decolagem iniciando, passarelo 2223. Sano 3000, gol pode voar na projeção, voo 9759? Autorizado, 9759. Obrigado. Passarelo 2223, decolou os 45, chame o controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 1208, passarelo 2223. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, saída Arboruno, Celesta. Passarelo 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, saída Arboruno, após 2000 pés, voa Celesta. 180 e após 2000, vai voar Elefa, passarelo 2233. Pessoal, para informar, o passarelo 2223 não cumpre o gradiente ATC. Gente, passarelo 2223, tudo sem restrições. Sem restrições, é 180, 2223, obrigado. Controle voo 9759, desvio esquerda, entrou 195 para evitar. Gente, livre de desvios, confirme por quantas milhas o voo 9759? É, desvio por 30 milhas, 30 milhas. Gente, livre de desvios, aguarde a autorização da nova proa. Zero, voo 9759. Controle Salvador, bom dia, Papatango, isso é Betadel. A Patango, isso, Quebec Hotel, aciona identificação via chegada Bermud 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1015. 1015, descendo 050 via Bermud 1, isso, Quebec Hotel. Controle passarelo 2223, proa esquerda 260 para levar informações, 15 milhas. Sérgio, passarelo 2223, autorizado desvios após o Elefa. Após desvios, Elefa 2223. Onde é o Whisky Bacatão? Prossiga o Whisky Bacatão. Bacatão, preciso voar estátua para evitar informações da possibilidade. Autorizado de desvios o Whisky Quebec Hotel. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, Azul 2704. Azul 2704, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, sai da PUCA. Sobe o 350, sai da PUCA, Azul 2704. Voo no 759, chame o centro Recife na frequência 128.8. 35, alterna 125, decimal 1. Recife 1, 2, 8, 3, 5, 2, 5, 1, gol no 7, controle, é o passaredo 2223, para evitar a formação, manter a proa 290, aproximadamente 10 milhas. Gente, livre desvios após o elefa, o passaredo 2223. Após desvio, vou elefa, grato, 2223. Tango Whiskey-Quebec Hotel, quando em condições autorizadas voar Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado final do procedimento LSX-Way, pista no 0, reporte contabilizado. Seguinte, assim que você consegue voar na Duna, desça para 2.000, no 015, reporte contabilizado, Whiskey-Quebec. Rádio 2704, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Pro de conquista. 1254, alterna 2685, azul 2704. Bom dia, obrigado. 12545. 12545, gente. Controle, o passarelo 2223 está voando elefa e eu solicito a proa de conquista. O passarelo 2223 é autorizado conquista. O presidente conquista, grato, 2223. Comando Duna, Uísque da Terra. Gente, Uísque da Terra, reporte responsabilidade. Vai falar. Passarelo 2223, chame o centro Recife na frequência 128.8, alterno 126.0. 288, alterno 260, obrigado. Passarelo 2223. Chama 3-1-2, acena identificação, via chegada Bomé de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Autorizado TAP, eu chamo 3-1-2. Autorizado, isso é BTT. Papatão Luiz, Quebec Hotel, chame a torre na frequência 1-8, decimal 95. 195 graus, BPDP. Torre Salvador, bom dia, Papatango Whisky, Quebec Hotel. Papatango Whisky, Quebec Hotel, continua a aproximação, pista 1-0, teto estimado 600 pés, visibilidade 4, estimada de 4 mil metros. Chame avistando. Chama lá visual, BPDP. com 600 pés, o Quebec Hotel. Ciente, autorizado pouso, 060 grau, 04 nós, Papa Tango East, Quebec Hotel. Ciente, Quebec Hotel. Papatango East, Quebec Hotel, no solo 07, livre à direita, solo 121, decimal 9. 121, e o East Quebec Hotel. A 312, quando possível autorizado o Arduna, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 096, autorizado o final do procedimento LSX-Way, pista no 0, resposta foi estabilizada. Estimativa, quando possível 2.000 pés, voa 2, Duna no 096163, 12. Hotel Quebec para o cruzamento. Whisky Quebec Hotel, autorizado o cruzamento no 735, taxi via Papá, pátio 5, a estação na frequência livre. Cruzando no 735, Quebec Hotel. Chamei a minha 312, completando o procedimento, chamei a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, chamei a 312. Salvador, muito bom dia, chamei a minha 312. Vou chamar a minha 312, QNH no 0 no meio, reporte visual com campo. Toma o campo, 602. Você vai 6302, autorizado pouso, pistão 0, vento 030 graus, 049. Livre pouso, 0, 6302, avistou 607. Gente. Na 6312, no solo 19, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Bom dia, Papatango Lima, Hotel Hotel. Papatango Lima, Hotel Hotel, livre acionamento, chame para outro táxi. Livre acionamento, vai reportar quando pronto para o táxi, só para informação, permissão de transporte de interior no Hotel Hotel. Gente. Confirme quem chamou? 095 aguardando, está correto a autorização ou não? Bono 095, chame o solo, 121 decimal 9.